O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão do tradição vem chegando pra mexer. Vamos tirar o pé do chão!